Yeah, acendendo a vela, o marrom vira incenso. Vista miudinho, apetite imenso. Vida muito louca, às vezes eu paro e penso. Tenso, pensando bem, eu não paro, eu só penso. RJ 40 graus, tá tudo Mac. Muito calor, uma rima boa, eu tenho leque. Cana parou, me perguntou se a gente deve. Claro que não, nós paga tudo que nós usa. Mas de onde veio, nós tamo forte, o bolso acusa. Cara do freio, com estampa de erva na blusa. Só no afobá, que nosso time leva tudo. Lembra o Brasil, 2002, Copa do Mundo. Ronaldinho, Rivaldo e Cafu. Tipo Shadow, comédia viu que tá full. Caramujo, essa era mesmo fititu. Só faixa preta na rima, só pitbull. Tô atirando no escuro, alemão se recolhe, wow. Trabalhando duro, elas me dando mole, wow. Verso brabão, o público tá tipo wow. Contratante, prepara o seu bolso pro meu show. Mas não vai ser nós se tiver de cara careta. Querem minhas rimas, mas não tem a minha caneta. Não testa minha mira que tu vai soltar perneta. Revolve no ângulo, eu guardo na gaveta. Mano, os pioneiros da história somem da história, mano. Do rap mesmo, isso é feião, mano. É muito difícil isso, mano. Todo mundo quer ser dono da porra. Escrevendo linhas, tô gastando as bix. Querem minha rima, tô passando o pix. Nós dragamos, nós bebemos alambix. Correndo por fora, sempre no trambix. Tamo na rua, talentoso, aqueles pix. Sorrateiramente incendiando o mix. Suas histórias, fanfics. Seus rap nunca estão na minha mix. Rap de velho, rima nova, mesma merda. Você é novo com rima velha, a boa tu não herda. No rap não tá no canal RJ, mas sua mãe me quer, seja no anal ou xota. Flow afiado, sonolento, não cochila. Sempre com a boa intocada dentro da mochila. Acordo cedo, não bebo que cê destila. Se rap é nota 2, não pago 10 pila. Se rap dá dinheiro, tem fila. Mas quando é pra ser bom, afunila. Quando meu som sai, a rima ataca. Quando seu som sai, a rima é fraca. Tô no jogo igual bicho. Meu rap é nicho, seu rap é lixo. O guardinha do rap bobeou, ganha um kick e um clap. Força na caneta, esquece o que os outros tá falando. Porque é o seguinte, agora você pode ser moda. Só que música é atemporal, irmão. Tem um monte de música que vai virar moda daqui a 10 anos. Quando o Cartola morreu, ele não era nem 10 vezes o que ele é hoje. A música dele viveu depois. O barato foi bater 30 anos depois. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?